povo do Rio, vai realimentou. E ela não soube cuidar bem de mim e me deixou faltar carinho. E hoje eu tô no mundo sozinho. Maluco.